Um, dois. Um, dois. Tis. Tis. Ei. Ei. Ei. Pode crer, moro, mano. Sim. Trânsito parou. Farol vermelho, sentado na motoca. Lá vem o pesadelo. Que quer dinheiro, que quer seu carro. Relógio caro, patrimônio confiscado. Sequestro, relâmpago, caixa eletrônico. Operação do dia, 600 conto. Dinheiro é poder, poder é tá no jogo. Sem essa porra, eu tô ficando doido. Muito cansado de roer osso. Embaçado tipo carne de pescoço. Sábado, sol, só putaria. Eu tô de olho na gostosa da vizinha. Meu bairro pá é uma arena de rodeio. Só cavalo chucro de coisa violento. Não sou sargento, a disciplina é sua. Um humilde guarda-belo fica olhando a rua. Pode crer. Realidade nua e crua. Bagulho doido, mundo pode da lua. Crer, mano, mano. Malandro Coca-Cola, vulgo pressão. Quis dar balão no bagulho do patrão. Mudou de bairro, mudou de cidade. Voltou pra ver a mãe, que infelicidade. Foi tarde pra pensar, dizer que errou. Dever pra vagabundo é um terror. Foi, não teve boi. Foi, perdeu a linha. Foi, desceu mais um. Foi, sem anistia. Lamentável, fato, fim horrível. Cusão, pensou que era bandido. Tis. Amarelou, quer se jogar, ah, filha da puta. Pá, pá, pá, lei da selva, aqui não tem plano. Aí, o jogo é pra jogar, mano. Tis. Amarelou, quer se jogar, ah, filha da puta. Pá, pá, pá, lei da selva, aqui não tem plano. Tá no jogo é pra jogar, mano. Tis. Então se liga, ei, então se liga. Ei, então se liga. Então se liga. Se liga, mana. Se liga, mano. Se liga, mana. No que está criando. Se liga, mana. Se liga, mano. Se liga, mana. No que está criando. Se liga, mana. Se liga, mano. Se liga, mana. No que está criando. Se liga, mana. Se liga, mano. Se liga, mana. No que está criando. Eu vejo o desespero pela grana. Sucesso versus fama. O preto que se engana, desanda. Querendo ser estrela, brilha mais que o céu. Eu não preciso de ilusão pra cumprir meu papel. Latino, preto, americano, visto em quinto plano. Não vivo viajando e com o status sonhando. O câncer da alma, o dinheiro. Criando um monstro com perfil preto brasileiro. Como se não bastasse os exemplos daqui. Não quero ser de MX nem Mazepi. O bicho do quintal do vizinho também fede aqui. Já tem exemplo de sobra pra nos destruir. A quem quer se exibir, quem sabe diga. Pra quem não tem perspectiva nenhuma de vida. Tem muita fumaça na brisa, me diga. Cadê o progresso aí, maluco? Se liga, se liga, mana. Se liga, mano. Se liga, mana. No que está criando. Se liga, mana. Se liga, mano. Se liga, mana. No que está criando. Se liga, mana. Se liga, mano. Se liga, mana. No que está criando. Se liga, mana. Se liga, mano. Se liga, mana. No que está criando. Quilombo, resistência destruído por traição. Na vida, sobrevivência de quem aprendeu com a lição. Tomar café na casa do inimigo. Tá louco? Somente olhar para o seu umbigo. Mais um frouxo. Oportunista que no egoísmo acredita. É nós na fita. Essa frase não me combina. Não basta rima, a mentira também da poesia. Sem porcaria. TV já mostra todo dia. Trajetória, vitória ou decadência. Que lado você joga, ilusão ou inteligência? Preto quer referência, não posso brincar. Já virou preferência, nos elimina. Traduzir hip hop, povo forte. É nóis. Que por justiça se dedica até a sua morte. No limite, o toque, liberdade como alternativa. Rap, paz, sobrevivência, vida. Se liga.